costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, que iniciamos agora, nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 13 de fevereiro. Hoje conto com a participação neste programa do seu padre Pedro Simões, que saúdo. Seu padre, muito bom dia, seja bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa das Palavras de Esperança nesta sexta-feira. Obrigada por estar connosco. Bom dia, Liliana. Uma saudação especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através das redes sociais e também através da Rádio Vida Nova, nos seus rádios, nos seus carros ou nas suas casas. Na Rádio Boa Nova, estamos, como referiu, em direto, a partir do nosso Facebook, portanto, em formato vídeo. O desafio também é para que quem nos acompanha através do Facebook possa partilhar uma mensagem que nós faremos questão também de ler aqui na rádio, portanto, que de alguma forma se possa fazer algum tipo de manifestação a propósito do nosso programa das Palavras de Esperança e aquilo que aqui é dito, que sabemos que todas as semanas o nosso programa é muito aguardado por quem está habitualmente na nossa companhia. Seu Padre, vamos entretanto olhar para a liturgia de domingo, dia 13, que é o sexto domingo do tempo comum, mas temos algumas considerações a fazer e começamos porque o seu padre também lhe fizemos este desafio para que pudesse falar um pouco acerca da rádio. Isto porque nesta sexta-feira estamos em jeito de comemoração antecipada a assinalar o Dia Mundial da Rádio, que se comemora no próximo domingo. Seu padre, era por aí que começávamos, portanto, a falar sobre este Dia Mundial da Rádio, a importância que a comunicação social tem na Igreja. Pode partilhar connosco também um pouco daquilo que é o seu sentimento? Olha, em primeiro lugar gostaria de destacar e dar graças a Deus pelo trabalho que duas rádios de inspiração cristã fazem diariamente na nossa diocese. Em primeiro lugar, a Rádio Vida Nova, de Santiago da Guarda, Conselho de Ancião, fundada pelo padre Armando Duarte nos finais dos anos 80, e claro, a Boa Nova FM de Oliveira do Hospital, fundada pelo padre Sertório Martins e pelo padre António Borges de Carvalho, que, inspirados certamente pelo Espírito Santo, quiseram de facto abrir as portas da Igreja, digamos assim, para estes meios mais tecnológicos e mais acessíveis ao povo moderno e à sociedade moderna, em que a Igreja é chamada diariamente a inserir-se, digamos assim. Muito bem, portanto é importante estas duas igrejas, também a igreja com lugar de destaque em ambas as rádios, e é com muito gosto que também aqui na Rádio Boa Nova temos o nosso programa das Palavras de Esperança, mas sei que também nos quer falar do decreto intermirífica do Concílio Ecuménico Vaticano II. É verdade, foi um caminho difícil para a própria Igreja, porque nem sempre a Igreja viu os meios de comunicação social com bons olhos. Deu os seus primeiros passos em 1938 com uma encíclica chamada Vigilante e Cura, do Papa Pio XI, em que reconhece que o cinema é um importante meio para divulgar a proposta cristã do Evangelho, digamos assim. E depois, em 1957, com a encíclica Miranda Prossus, já do Pio XII, em que acrescenta a importância da rádio e da televisão. Mas em si, os documentos eram bastante pobres e faziam mais apreciações negativas acerca destes meios de comunicação social do que propriamente positivos, não é? Foi preciso chegar até 4 de dezembro de 1963, portanto em pleno concílio ecuménico do Vaticano II, para a Igreja reconhecer verdadeiramente o valor que estes meios de comunicação social têm, com este decreto intermirifica. Posso partilhar convosco que foi o segundo entre os 16 documentos publicados pelo Concílio Vaticano II a ter aprovação. Portanto, daí a urgência e a necessidade que a Igreja tinha de verdadeiramente fazer uma abertura real, concreta e objetiva a estes meios que estavam então a crescer cada vez mais e a um ritmo frenético, digamos assim, não é? Teve algumas oposições, claramente, não é? Os primeiros textos que foram saindo deram asas a bastantes discussões na ala conciliar, no Vaticano, com os vários bispos do mundo inteiro, porque havia alguns técnicos e especialistas que não concordavam com a forma como os textos estavam escritos, porque acrescentavam pouco mais do que aquilo que Pio XI ou Pio XII tinham acrescentado, quer nos anos 30, quer nos anos 50. Portanto, foi um texto bastante discutido, mas que depois teve um excelente resultado final. Aliás, o próprio documento diz o seguinte, e passo a citar, não é? Os instrumentos de comunicação social estão entre as maravilhas da tecnologia, que até então contava com a imprensa escrita, o cinema, a rádio e a televisão, não é? Dado que a internet é um meio de comunicação mais tardio, mas que depois também a Igreja há pouco e pouco foi-se atualizando, quer nos documentos do Magistério Pontifício, quer também nos documentos da pastoral dos bichos espalhados pelos quatro cantos da terra, digamos assim. Muito bem, portanto, também é determinante, não é? A rádio na própria vida da Igreja. Exemplo disso é aquilo que temos vindo a fazer aqui semana após semana e também, seu padre, neste último momento que todos fomos sujeitos da pandemia, em que era tão difícil os encontros da Igreja, foram mesmo cancelados. Portanto, também aqui a rádio, assim como outros órgãos de comunicação social, foram muito importantes para que a Igreja continuasse a transmitir a palavra de Deus. Sem dúvida, aliás, a comunicação é uma forma de linguagem privilegiada, necessária e urgente para a Igreja, não é? E é também, ao mesmo tempo, cultura, não é? Agregadora e articuladora entre a Igreja e a sociedade e a Igreja. Quer dizer, a Igreja sem comunicação passa despercebida. Aliás, já passa despercebida assim, quanto mais não seria sem comunicação social. É neste caso concreto, a rádio. A rádio. É isso que também nós queremos combater, não é? Esbater e fazer com que a Igreja tenha uma presença maior na rádio e aqui com uma presença regular, aqui mesmo na nossa Rádio Boa Nova. Já agora, Sr. Padre, e porque também solicitámos uma mensagem ao Sr. Padre António Loureiro a propósito da rádio e do Dia Mundial da Rádio, convidava a ouvir comigo e com todos os ouvintes esta mensagem que nos foi dirigida pelo Sr. Padre António Loureiro. Pode ser? Muito bem. Vamos então ouvir. A 13 de Fevereiro comemoramos o Dia Mundial da Rádio. A rádio acaba por ser um grande dom para a humanidade. Através da rádio se abriram novas vias de comunicação que abarcou todas as pessoas, todos os povos, o mundo inteiro. Através da rádio podemos saber o que acontece noutros locais, podemos estar a par do mundo. Através da rádio, recordo-os de modo especial, quando eu era jovem, que se escutava as notícias, escutava a música, escutava-se a novela, escutava-se o futebol, escutava-se a missa de domingo. Encostado ao rádio, podíamos sentir-nos em companhia. Através da rádio, efetivamente, o homem torna-se irmão do outro homem, tem companhia do mundo inteiro. A rádio é um pouquinho diferente da televisão. A televisão prende o ouvido e o olhar. Na rádio, o importante é a audição. A audição que permite que, enquanto escutamos a rádio, façamos outras coisas. Mas falar a rádio é também recordar a Rádio Boa Nova. A Igreja teve um uma particular importância na criação da Rádio Boa Nova, porque através de padres, meus antecessores, porque é através da rádio que todos podemos também sentir a proximidade do outro, amar o próximo. A rádio continua a ter um papel importante na transmissão de alguns programas de inspiração cristã, na transmissão da missa dominical, das palavras de esperança. Então, a todos os nossos ouvintes, a todos os colaboradores da rádio, um grande abraço de parabéns. Continuar a fazer da rádio um vínculo especial de comunicação, de harmonia, de fraternidade. E que através da rádio nos sintamos todos mais irmãos uns dos outros, mais filhos de Deus nesta humanidade, nesta terra que realmente é de todos. Às vezes parece que é só para alguns, mas a vontade de Deus é que a terra fosse de todos e para todos, e que aqui nos sentíssemos irmãos. Então, um dia de parabéns para todos, para os colaboradores da rádio, para os nossos ouvintes. Viva a rádio! No Dia Mundial da Rádio, e sempre, esta é a rádio que você conhece. Esta é a sua rádio. Um viva à rádio, seu Padre Pedro, também partilhado aqui pelo seu Padre António Loureiro. Portanto, ambos juntos neste projeto das nossas palavras de esperança. Portanto, vamos a valorizar a importância da rádio. É verdade? Sem dúvida alguma, Liliana. E, se Deus quiser, continuaremos a fazê-lo com todo o gosto. E nós agradecemos. A seu Padre, vamos então avançar com o nosso programa, por nós estaríamos aqui a falar todo este programa acerca da rádio e da importância da rádio e da Igreja, o facto de terem e de ser possível andarem de mãos dadas, mas há outras datas de que queremos falar, nomeadamente o Dia Mundial do Doente, e a propósito o Papa denuncia o vírus social do individualismo e da indiferença. Portanto, este Dia Mundial do Doente é importante que seja assinalado, é importante que tenhamos atenção para com estas pessoas que sofrem de algum tipo de doença. Sem dúvida alguma. Hoje a Igreja convida-nos a celebrar a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Foi uma das aparições que Maria fez à Igreja nos finais do século XIX, aparecendo Santa Maria Bernadette Soubirous numa gruta em Lourdes, no sul de França, e onde deixava de facto um apelo a uma opção preferencial pelos mais débeis e pelos mais frágeis. Aquilo que já encontramos, digamos assim, na mensagem que o seu próprio filho Jesus Cristo nos transmitiu através do Evangelho, e no qual o Papa Francisco não podia deixar de se associar. De facto, com o crescimento do individualismo e da indiferença, digamos assim, estas pessoas cada vez mais se sentem à margem da sociedade, digamos assim, chutadas para um canto, perdoe-me a expressão, porque muitas vezes o que importa é a economia, é as finanças, é a riqueza, e depois esquecemos-nos destas formas de pobreza terríveis que existem no nosso mundo e na nossa sociedade em geral, não é? Não é só na África, não é só na América Latina, é também nas sociedades modernas que isto mesmo se encontra bem presente, não é? E fala completamente do nosso país, digamos assim, não é? Portanto, é preciso também políticas sociais de ajuda a estas pessoas, para que elas não sejam colocadas de parte, porque, de facto, a doença é algo que temos muito presente na vida de todos nós, e todos nós podemos ser acometidos de qualquer tipo de doença, e é preciso que tratemos dos nossos doentes com toda a dignidade. Sem dúvida alguma. Aliás, o Papa Francisco até faz uma sugestão para curar este vírus social, não é? E o principal antídoto, diz ele, é a cultura da fraternidade fundada na consciência de que somos todos iguais como pessoas humanas. Todos iguais, frisa ele, não é? Muito bem. De facto, é importante cada vez mais retermos isso. Não há língua, não há raça, não há cultura, não há religião que nos possa dividir. Antes mais, unir. Muito bem. Unir, é importante que toda a comunidade esteja atento a estas pessoas e, a propósito deste Dia Mundial do Doente, também a partilhar informação que nos foi dirigida pela Marta Vieira, a coordenadora do COT Jolitá, portanto este COT de preparação da Jornada Mundial da Juventude, que nos indica que o símbolo do COT Jolitá se encontra no lar de Alvoco de Várzeas, onde os idosos vão neste Dia Mundial do Doente rezar o terço, seguindo as meditações propostas pela Jornada Mundial da Juventude, e construíram o mesmo logotipo da jornada com a animadora Rita Martins, portanto do CERCAV, desta instituição de Alvoco de Várzeas. Portanto, Marta, que está também a acompanhar o nosso programa e a partilhar connosco esta informação, portanto esta aproximação, deste envolvimento junto também dos mais velhos, por vezes, muitas vezes acometidos também por problemas de saúde, e também esta aproximação deste símbolo da juventude, não é? Que é o símbolo do COT Jolitá, também presente junto destas pessoas, também lhes ajuda a dar algum ânimo, Sr. Padre. Sem dúvida alguma, qualquer tipo de atividade que seja de completa abertura a quem é mais débil e frágil é sempre uma graça e uma bênção de Deus. Seja no contexto da juventude, seja noutro tipo de contextos. Muito bem. É sempre importante esta relação, esta proximidade intergeracional entre todos. Ainda a propósito da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, Sr. Padre, queremos falar também do caminho neocatecumenal. Não sei se é assim que se diz. Sim, sim, sim. É? Portanto, é uma das próximas atividades que a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital vai iniciar já no próximo dia 14 de Fevereiro, dia dos namorados, portanto às 21 horas, no Salão Paroquial do Seixo, mais conhecido como Casa Mortuária, mas pronto, ou Casa da Ressurreição, digamos assim. Muito bem, portanto é um percurso que vai então arrancar segunda-feira. O caminho neocatecumenal é um fruto e uma graça do Concílio Vaticano II, digamos assim. Portanto, é um itinerário de redescobrimento do batismo e de formação permanente na fé. Portanto, é proposto a todos os fiéis batizados que desejam, digamos assim, reavivar a sua vida e a riqueza da iniciação cristã, digamos assim. É uma proposta de itinerário de formação de catequese adultos, não é? Portanto, é dirigido para adultos, não é? Exatamente. Neste momento já está a funcionar um grupo de catequese adultos, mas não tem propriamente a ver com este itinerário do caminho. É uma formação de adultos temporária. Esta formação do caminho será, se Deus quiser, e tivermos irmãos e irmãs que decidam fazer esse percurso, será contínua, permanente, quase para toda a vida, digamos assim. Muito bem, é importante. Um itinerário exigente, um itinerário difícil, mas que tem por base, digamos assim, o querigma, isto é, o primeiro anúncio. Não é? Começa com algumas catequeses iniciais, duas vezes por semana. Neste caso concreto vai acontecer todas as segundas-feiras e sextas-feiras à noite no Salão Paroquial do Seixo às 21 horas e será, digamos assim, dado as catequeses, essas chamadas catequeses iniciais, por três casais que pertencem precisamente a este caminho neocatecumenal, pessoas profundas na sua fé, com total abertura à vida. Tivemos a oportunidade nas Eucaristias do passado domingo escutar um desses casais, o Diego e a Maria do Amparo, o Diego com 28 anos, a Maria do Amparo com 25, que já estão à espera do seu quarto filho, um casal totalmente aberto à vida, contra os métodos contraceptivos, portanto, é aquilo que Deus entender lhes dar. Profundamente excêntricos, radicais no Evangelho, no anúncio de Jesus Cristo. Deixaram os seus empregos, as suas profissões, as suas famílias, para virem em missão para Portugal, para estarem ao serviço inteiramente da Igreja, dando o seu testemunho. E nós estamos aqui para os ouvir. Esse é um dos casais que vai também participar nesta... Vai formar. Assim, vai formar. Portanto, são casais que estão radicados aqui em Oliveira do Hospital ou que estão na região? Não. Eles são catequistas da região Portugal Norte, porque o caminho neocatecumenal em Portugal está dividido em três regiões, Portugal Norte e Centro, e depois a parte Sul, que tem os seus próprios catequistas. Eles residem, estes três casais residem em Viseu, onde têm os seus empregos. Portanto, são dois casais espanhóis e um português de Setúbal. E depois andam a fazer missão pelas paróquias, digamos assim. Muito bem. Qual é o objetivo com a vida do caminho neocatecumenal aqui? Formar, depois das catequeses iniciais, uma pequena comunidade cristã. As comunidades do caminho são comunidades pequenas, não são tão grandes e tão dispersas como as paróquias. Devem ter pelo menos 10 pessoas e no máximo 30, em que partilham a sua vida à luz da palavra de Deus. Trazem as suas alegrias, trazem as suas tristezas, trazem as suas angústias, trazem as suas confianças, desconfianças, esperanças, desesperos, etc. Muito bem. Eu próprio, posso testemunhar, eu próprio estou inserido numa comunidade neocatecumenal. Todas as quartas-feiras à noite reúno com a minha comunidade, que neste caso é em Santo António dos Olivais, em Coimbra. Muito bem. E sou um entre irmãos e irmãs, digamos assim. Presido à celebração da palavra e depois, claro, faço a respectiva ressonância e o respectivo ensinamento para a semana que aí vem. Muito bem, portanto, são encontros semanais. São encontros semanais, sim. Nesta primeira fase das catequeses iniciais são duas vezes por semana, depois passará a ser só uma vez por semana, normalmente ou geralmente às quartas-feiras, em que se medita na palavra de Deus. Muito bem. Tem dado muitos frutos na Igreja este itinerário de formação cristã de adultos, né? Muitas vocações consagradas, muitas vocações ao presbiterado, para padres. Aliás, desde os finais dos anos 80, aqui existem os chamados seminários Redentoris Mater, que são seminários ligados ao caminho neocatecumenal, espalhados por todo o mundo. Só em termos de números, para terem uma ideia, o caminho neocatecumenal está presente em 134 nações dos 5 continentes, com 21.300 comunidades, em 6.270 paróquias. Conta com 1.668 famílias em missão, das quais 216 são missões já adjuntas, fora dos países de origem, em cidades descristianizadas nos 5 continentes e com 125 seminários diocesanos Redentoris Mater, digamos assim. Muito bem. Seu Padre, é a primeira vez que Oliveira do Hospital acolhe este projeto do caminho neocatecumenal. Tem alguma dificuldade? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez? Já estive a falar com o Padre António Borges e ele, nos inícios, trouxe o caminho neocatecumenal cá para o concelho. Não para Oliveira, mas para Nogueira. Mas Nogueira do Cravo. Mas as comunidades não vingaram, digamos assim. Pois as pessoas, a pouco e pouco, foram desistindo. Sim, porque vamos é preciso ver. Alguma perseverança, não é? Continuidade alguma neste projeto. Alguma firmeza, porque não é fácil. Sermos cristãos e vivermos a fé no nosso cotidiano e no nosso dia-a-dia não é fácil. É preciso cultivá-la, não é? Sendo preparadas, não é? Claro. As catequeses são muito bonitas, são duras. São duras porque nem sempre a palavra de Deus nos diz aquilo que nos agrada. Eu falo por mim. E sou padre. Claro. Às vezes não gosto que Deus me diga, olha, tu não percebeste bem, tens que fazer assim. Às vezes não gosto, não é? Pois. Mas temos que estar preparados. Mas tem que ser, não é? Temos que fazer um esforço contínuo de sermos obedientes a Deus, porque Deus não se engana nem se pode enganar, não é? Digamos assim. Muito bem. Esperemos então que este projeto corra bem. Pode ser que daqui por algum tempo possamos fazer um balanço, não é? De como está a decorrer este caminho na unidade pastoral de Oliveira do Hospital. Senhor Padre, e já passámos bastante tempo do nosso programa, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, sexto domingo do tempo comum. Temos na primeira leitura a leitura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias que avisa que prescindir de Deus é percorrer um caminho de morte e renunciar à felicidade e à vida plenas. Jeremias denuncia um problema bastante atual na nossa sociedade, que é o problema da autossuficiência. Quando o homem se torna o princípio e o fim de todas as coisas, o Senhor e o mandador de tudo, perde-se. E vem à flor da pele a sua limitação, a sua fragilidade, a sua miséria, o seu pecado. Ao contrário, se prescindir de olhar para si e depositar toda a sua vida e toda a sua confiança em Deus, tem tudo. E as suas virtudes e qualidades são elevadas ao máximo exponencial possível. E depois, de facto, criando condições para que esse bem, essa verdade, essa paz, essa beleza e esse amor possa irradiar dos outros mais irmãos e irmãs. E é a chamada de atenção que Jeremias nos faz na primeira leitura, num tempo em que ele viveu, digamos assim, completamente contra tudo e contra todos, porque ele era dos poucos que denunciava as verdades, mesmo até contra o próprio rei Joaquim, que foi o rei que reinou no tempo de Jeremias, um rei que esqueceu a aliança que Javé tinha feito com o povo de Israel, outrora no Egito, salvando da sua escravidão, e que agora andava a fazer alianças com povos estrangeiros, com povos que não adoravam Javé, não adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Bem, esta é então a mensagem principal desta primeira leitura, que vamos também encontrar mais ou menos também no Evangelho deste domingo, mas ainda antes de olharmos para o Evangelho, vamos olhar para a segunda leitura, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nos sugere que a nossa vida não pode ser lida exclusivamente à luz dos critérios deste mundo. Aliás, portanto, a mensagem é transversal, julgo que todas, portanto, quer as leituras deste domingo e o próprio Evangelho, porque de facto a nossa vida só atinge o seu sentido pleno e total quando pela ressurreição nos abrocharmos para o homem novo. Sem dúvida, uma belíssima catequese que São Paulo nos faz acerca da ressurreição. E curiosamente, porque nestas coisas não há coincidências, é a providência divina de Deus a falar e a atuar no concreto da nossa vida, é precisamente a mensagem que o caminho neocatecumenal quer transmitir. É esta passagem da carta aos Coríntios, né? Aqui está o querigma. E o querigma é o quê? Cristo ressuscitou, Cristo vive, e Cristo não quer ressuscitar e viver sozinho, quer que tu também vives e partilhes dessa alegria, dessa confiança que só nos pode vir da ressurreição. Grande mensagem que Paulo nos tem para dar. E se tu não acreditas na ressurreição e na vida eterna, não estás aqui a fazer nada. Vai à tua vida. É o próprio São Paulo que está a dizer. Ou seja, é vã a nossa fé. De que serve ter fé se não acreditamos na vida eterna? Claro. De que serve ter fé se não acreditamos na ressurreição? Isso não é ter fé. Uma das cenas que me custa mais, e acontece várias vezes, não é? É nos funerais, no momento do sepultamento, quando a urna vai à terra, as expressões mais comuns que as pessoas têm, e eu entendo lá no fundo, entendo, às vezes não dizem por mal, não é? E aqui acabamos, ó Senhor Padre. E aqui se acaba aqui para a terra, aqui fomos comidos pelos bichos. Aqui se acaba não. Tudo, não é? Olha, para mim dizer. Não, para mim não, minha senhora, para mim não. Ou meu senhor, pois. Para mim não. Eu acredito na vida plena e eu acredito na ressurreição. Aqui não vive ninguém, aqui não mora ninguém. E às vezes as pessoas ficam assim a olhar para mim. Não, aqui não, nos cemitérios não vive ninguém. Não vive ninguém, é um conjunto de carne, idosos que ali estão. Não vive ninguém nos cemitérios. Pois, é essa. Já não estão ali as pessoas que nós conhecemos. Já não estão ali. É essa fé que não está completa, não é? Não está totalmente completa, essa fé das pessoas e acreditarem nessa. Não está esclarecida. Não está esclarecida. Portugal e muitos países da Europa ainda vivem uma chamada religião natural. Não é? Nós somos crentes porque já encontramos pessoas crentes cá. Já o Exato. Meu pai era assim, já o meu avô era assim. Uma herança, não é? É chamada religiosidade natural, que depois deve ser amadurecida, deve ser maturada, crescida. Sim, é? Muitas é. Pessoas não saberão porque é que é assim, não é? Ou porque é que seguem o que já viram os seus pais, não é? Na grande parte, não. Mais de 70-80%, não. É preciso, por isso, que todos façam um esforço para aprofundar a sua fé, e daí também a importância destas catequeses ao longo de toda a vida, não é? Para poderem, de facto, perceber aquilo que é a mensagem que Deus tem para nós. Sr. Padre, vamos agora olhar para o Evangelho, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, que sugere que os preferidos de Deus são os que vivem na simplicidade, na humildade e na debilidade. Já falámos disto, aliás, acho que em cada programa falamos exatamente disto, quando fazemos um apelo à humildade, à bondade das pessoas, porque só assim alcançarão o céu e a vida eterna. Sem dúvida alguma. Aliás, este sermão não é da montanha, porque não estamos a falar de Mateus, é na planície, porque estamos a falar de Lucas. Lucas. É, digamos assim, o BI, o bilhete de identidade cristão. Este sermão das bem-aventuranças, não é? Em algumas traduções a palavra bem-aventurança aparece como feliz, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas aparece felizes os pobres de espírito, porque são sinónimos, uhum. Não é? Aqui está o verdadeiro e derradeiro projeto de felicidade que Deus tem para o homem. Está aqui. Está aqui. Portanto, se nós olharmos e ruminarmos, perdoem-me a expressão, mas é mesmo assim que se diz, ruminarmos cada palavra, cada parágrafo, cada vírgula, cada ponto final, se olharmos só simplesmente com olhos materialistas e de homens e mulheres, não percebemos nada e não faz qualquer tipo de sentido aquilo que ali está escrito. Mas se colocarmos algumas sementinhas de Espírito Santo e alguma inspiração divina, percebemos que tudo o que ali está escrito tem verdadeiro sentido. É a receita, Senhor Padre. Quem são afinal os pobres? Quem são afinal os simples e os humildes? E depois algumas pessoas podem dizer: então, mas os ricos também não têm direito a entrar no reino dos céus? Calma, qual é a ideia que tu tens de rico e qual é a ideia que tens de pobre? Não é? O que é a pobreza? Estamos a falar do ponto de vista material? Sim, mas não só. Não só. Não é? Um pobre é aquele que se encontra em privação de. Pode não ser só privação material, pode ser outro tipo de privações: privação mental, privação corporal, etc. É? Afinal, quem são os pobres? É? Uhum. Quem são os pobres? Posso ser eu, pode ser a Liliana, pode ser qualquer um. Nós temos um pouco de pobreza em cada um de nós, não é? Porque também somos débeis e somos frágeis. Mas se depositarmos a nossa vida e o nosso coração em Deus, Ele consegue verdadeiramente transformar esta pobreza em riqueza, não é? Este felizes os pobres também dizem respeito a mim, dizem respeito a si e a todos nós. A, não é? Todos nós. Todos somos chamados, de facto, a sermos como Deus. Muito bem. A sermos como Jesus. Muito bem. Sr. Padre, olhamos então para a liturgia do próximo domingo, deste domingo, porque este programa é também reposto no domingo, dia 13 de fevereiro. Sr. Padre, estamos a terminar, temos uma sugestão musical, o que é que nos propõe para hoje? É verdade, dado que vamos celebrar no próximo domingo o Dia Mundial da Rádio, digamos assim, decidi escolher uma canção com o nome Radio, não é? De uma banda irlandesa chamada The Corrs, não sei se conhecem, é um conjunto de quatro irmãos. Eles atualmente já não tocam. É uma, digamos assim, uma letra escrita em 1999. A versão que vai passar é uma versão mais acústica, menos rock and roll, digamos assim, mas que explica também as graças e as bênçãos da rádio, não é? Que é um verdadeiro remédio contra a solidão. Julgo que então a versão que estamos a passar não é a que enviou, porque tínhamos esta música na playlist da Rádio Boa Nova. Ficará para uma próxima oportunidade. Vamos ouvir mesmo a versão original que já estamos aqui a ouvir em fundo. Ficamos então com esta sugestão do seu padre Pedro Simões. Forever. esta proposta musical de Cores, com este radio, que terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança, nesta que foi uma proposta musical do seu padre Pedro Simões, também porque neste programa olhámos de forma particular para a importância da rádio por no próximo domingo se comemorar o Dia Mundial da Rádio. Seu padre Pedro, muito obrigada. Terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança. Obrigado, Liliana, e obrigado a todos os nossos ouvintes, para que de facto não deixem de escutar esta belíssima rádio, sobretudo e particularmente este programa das Palavras de Esperança. É verdade. Muito obrigada também por esse apelo que é renovado em cada semana, já agora, e porque também estivemos em direto através do nosso Facebook, saudar a quem manifestou o seu gosto por este programa, nomeadamente a Helena Carvalho, a Alzira Coimbra, a Marta Vieira e a própria Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. É sempre um gosto podermos estar todas as sextas-feiras e também ao domingo, na companhia dos nossos ouvintes, neste programa tão especial que são as nossas Palavras de Esperança. Senhor Padre, até um próximo programa. Obrigado, igualmente, Liliana. Terminamos o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, em que também estamos a comemorar o Dia Mundial da Rádio. Terminamos por aqui, voltamos num próximo programa das Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt.